Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita, todos que estão ligados conosco pelas redes sociais. Nós vamos entrando no ar agradecendo aos nossos apoiadores WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas e Espiritualistas, CDs e de autoajuda, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito e Polotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também os centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do apoio do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a nossa irmã Wanderleia Freire, né, que todos nós chamamos carinhosamente de Leia, conhecida. Ela é lá do Centro Espírita Maria João de Deus. E o tema que a Leia vai falar conosco aqui hoje é a verdadeira essência do Natal. Então dá para a gente bater um papo muito legal com a Leia, que a Leia, só para vocês se localizarem, a Leia tem muito conviveu, visitou Chico Xavier algumas vezes, a Antuza, ela conversava bastante com a Antuza, o pai dela, que é o Wanderleia Freire, fazia muitas excursões lá para Uberaba, então ela tem muito conhecimento, passou o Natal lá em Uberaba, então dá para a gente explorar esse lado dela. E a gente faz tempo que a gente queria que a Leia viesse aqui, né? Porque a Leia tem 2 livros publicados, você sabe disso, né, Rui? 3 livros, então é que eu acho que eu tenho 2, né? Você me deu 2. Eu acho que um não tinha mais, por isso que você não deu. Eu falar em livro, a Leia me deu um livro autografado pelo Chico Xavier, que já está aqui no acervo do programa Vivência Espírita. Né? Seara dos Médiuns. Chico Xavier autografou para ela e ela colocou embaixo e me deu de presente, né? E a gente está passando para o programa Vivência Espírita. Então, a Leia, embora seja nova, sim, como vocês estão vendo, mas tem bastante conhecimento lá da época do Chico, né, da fundação do Maria João de Deus, conheceu Jerônimo Mendonça, que foi um dos fundadores aí também do Maria João de Deus, e a gente vai conversar com ela, dá para vocês explorarem bastante, tá bom? Então, como nós estamos dizendo, participe conosco das redes sociais, Facebook, WhatsApp e também liguem hoje. Hoje o telefone é importante. Pode anotar aí que vocês vão saber que é importante o telefone hoje. É 12, o DDD 3921-3009. 12-3921-3009. Por quê? Porque hoje nós temos um kit para sortear que o Rodrigo vai colocar aí. E esse kit eu vou mostrar até aqui para vocês. Ó. É porque nós estamos entrando no 17º ano do Vivência Espírita, então sorteio uma camiseta dessa daqui, né, que a gente está vestido hoje, a camiseta dos 17 anos, aí também tem uma caneca dos 17 anos, tá vendo? Aí tem uma máscara também, a máscara, e tem um chaveirinho do Vivência Espírita também, né, para quem ligar, não, para quem entrar aí também, né, todo mundo, né? Pessoa que entrar aí também, só precisa dizer que quer participar do sorteio. A cidade e que quer participar do sorteio, tá bom? Aí na internet também vocês colocam, aí o Rodrigo separa o nome de vocês aí, depois a gente faz o sorteio. Se sair lá pro Japão, a gente vai ter que mandar, né? Promessa é promessa, não tem jeito, né? Desde que nós tenhamos o endereço, né, Jorge? Não precisa colocar o endereço, não. A princípio, não. Quando for sorteado, a gente sortear aqui no final do programa, você liga pro Beto, coloca ali de novo na internet aqui pra gente, ó, meu endereço é tal, pra gente encaminhar. Se a pessoa for de fora. Se for daqui de Jacareí, de São José, de Caçapava, pode pegar aqui na livraria Casa do Caminho, né? Ou então dizer que vem pegar aqui no estúdio, no dia 17, né? Dia 17 de janeiro não é no domingo, né, Rui? É domingo. Dia 17 de janeiro é domingo? Domingo. Não, mas o dia do nosso aniversário é 17 ou 16? Não, é dia 18. Dia 18. Então, no dia 17 de janeiro, também, se quiser vir buscar aqui, tem todas as opções, tá bom? Enrolei demais na minha apresentação. Bom dia, Rui. Bom dia, meus queridos vivencianos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos hoje e sempre. Nós estamos falando diretamente do estúdio Chico Xavier para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores da web. Hoje, então, nós estamos aqui com a Vanderléia, que eu conheço há muito pouco tempo. Né, Vanderléia? O pessoal tava bravo comigo, eu estava querendo saber a sua idade, né? Pô, então faz os cálculos. A Vanderléia é autora de 3 livros: Meu Pequeno Sol, em 1984, O Amor Vence Tudo, de 1986, e Na Passarela da Vida, em 1985, que foi justamente a venda desses livros que ajudou a construir a sede do CEMAJOD. Então, nós estamos aqui com a Vanderléia, que faz tempo que nós gostaríamos de trazê-la, e hoje nós concretizamos o nosso desejo. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, queridos vivencianos. Bom dia, Jorge, Rui, Carlinhos, Alex, que está aqui, o Beto, que está lá fora no telefone. Então, eu queria deixar um bom dia também para os nossos ouvintes, os ouvintes das demais rádios que estão interligadas com a gente, que é a Rádio Espaço Espírita, a Rádio Rede Doutrina, a Rádio Espaço Espírita lá de Barra Velha, Espírito Santo, Santa Catarina, e Doutrina, Rede Doutrina, Rio de Janeiro. Temos também a Rede Rádio da Luz, que é de Dourados, Portal da Luz. E também o Recanto da Prece, que está transmitindo a gente ao vivo pelo YouTube do Recanto da Prece, também lá de Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande. Então a gente quer agradecer aí o apoio das rádios que estão interligadas e retransmitindo a gente. E também falar que a gente está com um sorteio, que o Jorge falou. Já tem bastante gente aqui participando, querendo participar do sorteio. O Gil Rangel, Eli da Silva, Antônia Sanches, o Aécio aqui. Está todo mundo querendo participar. O Zé lá do Espírito Santo, mas já vou deixar um abraço para o pessoal da Baixada Santista. O Gustavo, a Irene, estão escutando a gente. Então, o João Ramalho, aqui a Gisele, lá, a Gisele Veiga. Lá do Rivail também, escutando a gente, e a Yolanda lá de Beraba, né, que logo logo estará em São José dos Campos de volta. Rodrigo, para falar em Yolanda, aquela camiseta que nós mandamos para ela, você e a Camila não levou, vocês já mandaram pelo correio para ela? Tá no nosso carro. Ó, tá vendo? Pois a Yolanda fica pensando que o incompetente aqui é eu e o Rui, tá vendo? Ele era para ter levado a camiseta para Yolanda lá em Uberaba, deixou dentro do carro aqui, foi em outro carro, não levou. Uma camiseta, uma caneca que nós mandamos para Yolanda. Foi. E agora tô perguntando para ele, já faz um ano que ele foi lá e não mandou ainda pelo correio também. Ele é muito atarefado. A gente foi e esqueceu de levar, né? Uhum. A Camila deixou no outro carro e foi com. Aí já botou a culpa na Camila. Entendeu? Não, mas a culpa foi minha mesmo. Eu que coloquei no outro carro. Mas a gente está esperando a próxima oportunidade para ir para Uberaba, né? Puxa vida, tem o Sedex que é mais fácil. Não, mas a gente quer. Ele manda num dia, no outro tá lá com a Yolanda. Mas a gente quer ir para Uberaba, então. Mas a Yolanda disse que vai voltar para São José, né? Estou falando aqui em primeira mão, o pessoal não está sabendo. Mas a espiritualidade dela já está devolvendo ela para São José, a espiritualidade. E ela tem que tomar. A gente está tomando tempo aqui, estou louco para conversar com a Leia, mas não tem jeito, você não pode perder a piada. Ela tem que tomar cuidado com os cachorros dela, que agora estão sequestrando o van com gato, estão fazendo essas coisas tudo aí. Você viu na casa, né, da Marcela? Poxa casa vida, da Marcela, pior que. Para quem não participa, toda quarta-feira, né? Pegaram os gatinhos que a ONG aqui de São José tinha resgatado, os gatos lá em Guarulhos, 80, colocaram na van, roubaram a van. Agora já acharam, né? Eles soltaram os gatinhos tudo no... Eu achei que eles iam pedir resgate. Não, porque os gatinhos eram pobres, não tem resgate. Né? Todos os gatinhos pobres, todos os gatinhos que estavam... Eles estavam, né, abandonados. Eles estavam recebendo maus tratos, porque a pessoa não tinha condições de tomar conta e a ONG de São José assumiu. E aí pegaram os gatinhos. Por isso que eu tô falando, quando a Yolanda vier, ela tem que trazer os cachorros dela e os gatos. E tomar cuidado. Contratar segurança. Só não pode usar essa van aí, né? Serviço dessa van. O pessoal rouba as vans pra fazer assalto nessas coisas. Mas a Yolanda arruma uns seguranças assim e traz os bichinhos dela. 80 gatos. Eu fiquei imaginando o preço desse resgate, né? Mas. então vamos lá. Vamos iniciar agora com o Carlinhos. Tipo, o Carlinhos fazer uma prece pra gente. Carlinhos, só vou passar aqui a câmera pra você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Leia Freire. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Beto 9. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome, podendo agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, dessas de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o verdadeiro sentido do Natal. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga e companheira de doutrina, Wanderleia Cristina Freire de Andrade, mais conhecida como Wanderleia Freire. A Wanderleia nasceu em São José? Nasci em São José. Porque é difícil encontrar pessoas que nasceram aqui em São José, né? A maioria de fora. Ah, tem o Rodrigo também, né? Eu também aqui. Porque aqui em São José a gente costuma até brincar dizendo que São José, a maioria são forasteiros, e é uma das maiores cidades mineiras no estado de São Paulo, né? Porque dizem que aqui era uma cidade hidromineral, tinha água por baixo e mineiro por cima, né? Então, a Wanderleia é de São José dos Campos e a gente conhece ela há muito tempo, professora de inglês, e está aqui conosco para falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Bom dia, Wanderleia. Bom dia, Rui. Bom dia, todo mundo. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu confesso que eu preferi partilhar dessa bênção presencialmente, então estou aqui no estúdio Chico Xavier para agradecer muito essa oportunidade e abençoar esse lugar para que possa espargir bênçãos por muitos e muitos anos. E o legal é que a Wanderleia hoje tá fazendo uma ação social, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui que tá dando microfonia. E achar eu aqui. Aqui. Tem uma ação social também hoje e ela tá deixando de ir lá e tá aqui hoje conosco. Né? Então, um trabalho anual, né, que vocês fazem, depois comenta pra gente também. de entrega de cestas lá. É do Semajod ou é uma ação? Na verdade, nós temos esse trabalho no Semajod, que é a Comunidade Maria João de Deus, mas nós estamos ajudando uma outra equipe que faz essas distribuições, né, em vários núcleos. E hoje nós estamos lá no Rio Comprido e vamos rezar para que eles obtenham bastante graças durante essa entrega. Mandar boas vibrações. Então, a Wanderlé é trabalhadora do Semajod. Semajod significa Comunidade Espírita Maria João de Deus. E a Maria João de Deus era a mãe do Chico Xavier. E a Wanderlé era muito fã do Chico. Eu nunca esqueço quando a primeira vez que o Wanderlé foi em Uberaba, na volta ele veio falando: Rui, eu falei com o Chico. E você sabe que eu fui com uma vergonha tremenda falar com o Chico, porque eu era da Umbanda. E eu cheguei e falei para o Chico, falei: ah, eu estou aqui, mas eu não sei se o senhor não vai achar ruim, mas eu sou da Umbanda. E aí o Chico: ah, você é da Umbanda, meu filho? Ah, então faz o seguinte, quando você for lá no terreiro da Umbanda, reze muito por mim. Então essa era, o Wanderlé contava, gostava muito de contar essa história, que foi um grande amigo nosso, um grande companheiro. E nós estamos então aqui hoje com a Wanderlé para ela falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Que é filha do Wanderlé. Que é filha do Wanderlé. Exatamente. Isso é homenagem também à cantora Wanderlé, que você tem. Na verdade, meu pai esperava muito um filho homem. É? Como eu nasci, eu fiquei Wanderlé. E ele não teve nenhum filho homem. Ele não teve, nós temos só duas irmãs. É. A Keila, que está à frente também lá do Semajod, nos ajudando muito. E a Adriana. Leia, como é que a gente pode, para começar a gente falar do Natal assim, que a gente poderia falar assim? O que você preparou para a gente sentir esse verdadeiro sentido do Natal? Então, são tantos assuntos, né? Temos tantas coisas para ser falado, mas vamos começar falando um pouquinho do Natal, do verdadeiro sentido do Natal. E hoje de manhã, em minha oração, eu lembrei de uma passagem de João 3:30, se eu não me engano, que diz que é preciso que nós possamos diminuir para que Jesus cresça em nós. E talvez seja essa a nossa primeira ação do dia, para que nós possamos diminuir e que tudo isso, toda essa conversa, todo o dia de hoje e todos os dias de agora em diante sejam para Jesus, né? Para reverenciá-lo, porque é Natal. E Natal nada mais é do que uma celebração à vida de Cristo. E na verdade, essa data, né, do dia 25, ela é meio fictícia, porque não foi, na verdade, dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Foi uma data escolhida pelo Papa Júlio, se eu não me engano, porque foi uma data muito celebrada na antiguidade, né, com as festas pagãs que existia. Então, foi escolhido esse dia. Mas é um dia escolhido para que nós possamos celebrar o nascimento de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Porque será que o Natal é uma data tão sentida e tão mágica e tão cheia de bênçãos, de fluidos diferentes? E eu queria começar comentando, Jorge, uma frase de Emmanuel, numa mensagem que ele trouxe, eu acho que é intitulada A Manjedoura. Ele diz assim que, na verdade, a manjedoura significou o caminho. A exemplificação de Jesus exemplificou a verdade e o Calvário exemplificou a vida. E daí vem o caminho, a verdade e a vida. Bacana, porque o Emmanuel, né, Leia, o Emmanuel é aquela pessoa que mais retratou o lado religioso, né, da história do mundo. Se a gente for ver, Chico Xavier, tirando todos os autores, né, que são N autores que Chico Xavier traz como autores espirituais, a gente pode separar em dois, por exemplo, Emmanuel e André Luiz. André Luiz com a parte mais científica, mostrando o plano espiritual, e Emmanuel mostrando para a gente a parte histórica, e principalmente a história do cristianismo. né? Porque ele viveu lá, conheceu Jesus. Então, essas colocações de Emmanuel, quando ele faz assim, para a gente fazer esses relacionamentos, as analogias são muito, de Emmanuel, né? Interessantes, né? São bastante interessantes. Uhum. E ele continua falando em várias obras, principalmente na obra Caminho da Luz. Uhum. Ele cita várias versões, né, da passagem de Jesus aqui conosco. Mas voltando ao tema de Natal, eu queria passar essa mensagem do verdadeiro sentido de Natal para que a gente tenha essa oportunidade de hoje estar trazendo essa magia, essa bênção diferente para as nossas vidas. Porque eu acredito que a gente está vindo, né, de um período muito difícil, com toda essa pandemia e com todos os problemas que vêm se acumulando para a humanidade, né? A gente diz que as portas estão se estreitando, e nós estamos vendo que as portas estão se estreitando para a passagem de uma modificação, né, de mundo. Mas, apesar disso tudo, é um renascer constante de graças que a gente vive no dia a dia, né? E o Natal é isso. Eu acho que o Natal é um todo dia de renascer com Cristo. E nós não podemos esquecer disso, né? Então, que a gente traga, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, essa verdadeira bênção de renascer em Cristo e por Cristo. Que Jesus se faça presente de uma forma assim, um pouco mais intensa, um pouco mais plena, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo redemoinho da vida e parece que as coisas que fazem sentido, né, a gente vai deixando para trás. Às vezes a gente não tem nem tempo de olhar o dia que amanheceu e a graça que estamos tendo de ter uma nova oportunidade de vida para fazer os outros felizes, para ser feliz. Às vezes a gente deixa de sentir até a graça da criação de Deus, né? O sol, a natureza, a vida, o coração que pulsa em nós. Então, parece que o nosso ser humano cresce demais e a gente diminui o Deus que tem que habitar em nós e que tem que ser muito mais forte e muito maior do que a nossa pequenez humana. Então, hoje é esse o convite que eu queria fazer para os vivencianos, para nós, para que nós possamos trazer Jesus de uma forma um pouco mais plena, né, para o nosso convívio. Que a gente possa até sentir a presença dele aqui conosco agora, porque ele nos diz, onde tivesse uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estaria. Ele está, eu acredito nisso. Uma coisa interessante, né, quando a gente fala que o dia 25 é assim, bem simbólico, né, porque foi escolhido, então existem muitos estudos, exatamente quando aconteceu aquela conjunção de planetas, né, que alguns falam que pode ter sido 6 dias antes do que se fala, pode ter sido no mês de janeiro, quando pega o censo que foi feito e pega a data mais ou menos que Jesus nasceu, nunca cai no dia 25. Então foi colocada essa data por causa do solstício, né? Do solstício que existia, que era a época de festa, do dia do sol, do grande sol, nascimento. E quando foi escolhido isso aí, a humanidade, é interessante que nós condicionamos aquilo que a gente quer. Então, a partir do momento que nós condicionamos que é dia 25, o dia 25 se tornou um dia mágico, esse 25 de dezembro. Se tornou o dia realmente que o ser humano comemora o nascimento de Jesus. Isso não tem problema nenhum. E no, né, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, isso não tem... Então, pode considerar que não tem problema o dia que Jesus nasceu. Não importa o tempo. O que importa é se ele está nascendo nos nossos corações. Isso que é importante. A data tem uma importância muito grande, uhum, né? Apesar de ser uma data fictícia, uhum, é uma data que se celebra o nascimento de Cristo no mundo inteiro. Uhum. Então, é Natal. Você cria um egrégora no planeta fora de série. Por isso que nos envolve. Envolve todas as pessoas. Todo mundo se sente diferente. Quem tem sensibilidade, é difícil não ter. A pior pessoa que seja, ela tem sensibilidade. E essa época, ela condicionada a essa egrégora, a esses reflexos que chegam até ela. Então, tem gente que fica triste, tem outros que ficam muito alegres, tem outros que sentem falta de alguma coisa. Então, as pessoas demonstram muitos sentimentos nessa época, não é? E uma coisa interessante também, Jorge, que eu estava pensando esses dias, e até comentei com alguns alunos meus. O Natal, ele é cheio de símbolos e ele é cheio de atitudes, cheio de ações. E uma das ações nos remetem à manjedoura, ao nascimento de Cristo. Durante o ano inteiro, a gente passa, caminha e faz e vai, e a gente meio que se afasta da família, né? A gente quase não tem tempo, na verdade. O mundo nos suga de uma forma que nós deixamos um pedacinho muito pequeno do nosso coração para a família. E o Natal é um resgate, né? A gente volta para o berço, nós voltamos para o nosso nascimento, de onde tudo surgiu. E as famílias se reúnem, existe um carinho diferente, existe uma vivência diferente com relação à família no Natal. Então, aí é mais uma importante, né, magia do Natal, a reunião familiar. É, e a gente vê que existem vários pesquisadores que dizem que Jesus nasceu 7 anos antes, que a estrela que apareceu era o cometa Halley, que aparece 70 anos no mundo. Então, existe uma série, mas o que importa mesmo para nós é esse nascimento de Jesus todos os dias em nossos corações. Né? Porque a gente tem que pensar que Jesus está sempre nascendo para nós. Né? Teorias existem muitas, né? Estudos, palpites, alguns até provam que existiu, que não existe, mas eu acho que o mais importante é assim, é não pensar nas teorias ou nos fatos, né, que justificam a data do Natal, mas pensar exatamente na essência, sim, do Natal, no verdadeiro sentido do Natal. É porque hoje a gente está vendo que o pessoal está mais preocupado com o velhinho de barba branca e roupa vermelha do que o verdadeiro nascimento de Jesus, né? Eu lembro que uma vez nós trouxemos uma amiga nossa para falar sobre o Natal. Ela fez uma palestra para nós tão bonita que uma pessoa, que é minha vizinha, que é muito católica, falou: estava ouvindo o programa de vocês, por que que outras religiões não fazem como o Natal seja tão bonito como vocês fizeram no programa e como nós estamos fazendo hoje, né? Um Natal bem diferente. Né? É verdade. Então, até queria convidar os nossos amigos do Vivência Espírita e todos aqueles que estão conosco, partilhando dessa mesma crença, né? Para que nós possamos imaginar, porque assim, Jesus, ele veio, ele se sobrepôs, né, a tudo que ele é, né, com a evolução dele, para se tornar humano, para mostrar para nós um Deus diferente. Não era mais o Deus temor, era o Deus amor. Ele renunciou a tudo que ele era, como muitos espíritos evoluídos que nós conhecemos, um Chico Xavier, né? Antusa Martins, para que nós pudéssemos conhecer uma verdade que até então não tinha sido dita, né? E com esse advento, Emmanuel até fala, começou a surgir aí a maturidade da humanidade após o advento de Cristo. E por tudo isso e por tudo que temos recebido de Jesus até então, nós pensamos assim: o que é que nós estamos fazendo para agradecer? É muito pouco, né? Se a gente pensar que estamos dedicando alguns minutos da nossa vida para alguém que dedicou a vida inteira, né, por nós. E outra pergunta que eu me fiz vindo para cá: se por acaso Jesus fosse o nosso convidado para a ceia de Natal, para o almoço de Natal, Rui, o que, que nós falaríamos para ele? A gente vê que nós estamos muito voltados para as coisas materiais e muito pouco para as coisas espirituais, né, Vanderlei? A verdade. Gente sente isso, que o Natal, são poucos a ceia de Natal onde as pessoas fazem uma oração, onde agradece pelo que conseguiram durante o ano todo. A maioria está preocupada em troca de presente, e fazer aquela ceia com muita bebida, com muitas coisas, e não agradecer. Todo ano nós fazemos homenagem ao dia de Natal. E teve um ano que nós estávamos fazendo essa homenagem, e tem um rapaz que é muito colega nosso, ele estava fazendo curso para diácono. E ele começou a ouvir a palestra que a nossa irmã, que veio convidada, veio fazer. E ele falou: Rui, a hora que ela pediu para a gente colocar um copo d'água para que fosse Jesus estivesse presente naquele copo, eu desliguei o rádio. Eu desliguei porque eu estava vendo que ia me tornar espírita. Então é muito interessante a gente ver que nós vemos esse nascimento de Jesus de maneira diferente, né, Vanderlei? É verdade. E tem duas coisas que eu queria comentar, Rui. Que quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa num ser grandioso, né? Talvez a gente não sinta a presença de Cristo conosco, porque nós colocamos Jesus em talvez uma esfera muito superior. Mas ele se fez homem e esteve conosco. E ele está conosco, porque ele disse: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, é muito mágico quando nós nos abandonamos em Cristo e a gente consegue sentir a presença dele conosco, que a gente consegue, Rui. Jorge, é uma benção, Carlinhos, é uma benção muito grande quando você diz: Senhor, eu estou aqui. Vou contar uma outra coisa, interrompendo o que eu ia falar. Numa das peregrinações ao Abacateiro, nós tivemos a oportunidade Abacateiro, de conhecer... Abacateiro, lá com Chico Xavier. Você fala Abacateiro, tem muito... É verdade, era um momento de distribuição, que o Chico chamava de repartição, né? Onde ele repartia alimentos com milhares de pessoas que viviam naquela zona mais carente. Mas numa dessas peregrinações, nós conhecemos um senhor, que a gente chamava de Seu Zé, na verdade. E quando nós fomos orar com ele, ele disse para nós: não, nós o convidamos. Seu Zé, o senhor quer fazer a oração de hoje? Ele nos respondeu: ah, mas eu não sei rezar. Eu falei: não, Seu Zé, pode rezar. Ele só juntou as mãozinhas dele e disse assim: Jesus, o Zé está aqui. Foi a única coisa que ele disse, única coisa. Então, muitas vezes eu falo assim: Senhor, Jesus, eu estou aqui. E eu consigo sentir a presença de Cristo conosco, porque Ele está aqui conosco. Basta que nós nos abandonemos à sua presença. E outra coisa, Leia, quando Jesus vem participar aqui conosco, quer dizer, Ele é um Espírito superior, quando a Terra surge no cenário do universo, Jesus já é Espírito superior, e vem até aqui, né, participar conosco, mostra essa humanidade dele, exatamente mostra essa ligação que nós temos com ele. Quer dizer, todos nós, sem exceção, tivemos com Jesus, porque a gente fica pensando que é só quem teve com Jesus é só quem estava lá 2000 anos atrás. Pode ser até que nós estivéssemos lá também encarnados há 2000 anos atrás, mas não interessa se está encarnado ou se está desencarnado. O orbe terreno é constituído de espíritos encarnados e desencarnados. Estamos então, fazendo parte dessa história do nosso planeta há muitos e muitos séculos. Né? Então, nós estivemos com Jesus, nós conhecemos Jesus. Por isso que essa proximidade é muito mais fácil. Por isso que a gente sente Jesus. Basta você deixar. E cada vez que tentam humanizar Jesus, quando as histórias vão sendo contadas de outras maneiras, eu admiro muito mais ainda Jesus. Cada vez que tentam humanizar. Então, Jesus é Jesus, não importa do jeito que a gente humanize ele. E ele está sempre presente junto conosco. Como você disse Uma outra imagem muito importante eu acho que é a imagem do nascimento de Cristo mesmo, numa manjedoura, em meio às palhas. E aquela imagem nos remete à grande virtude que nós temos que repensar muitas vezes, que é a humildade. Que é a virtude, né, de grandes espíritos, que a gente sabe. Falar de Chico Xavier é falar de humildade. Né? Atrás daquela humildade toda existia um espírito grandioso, uma sabedoria que a gente não consegue dimensionar. Mas o que a gente via muito era humildade e amor. Chico, isso. E é isso que Jesus vai ensinar para a gente, só isso. E provavelmente Chico já era muito parecido com Paulo, né? Que já não era mais ele que vivia, não, era Jesus que vivia nele, né? Isso aí a gente tem certeza que ele era essa pessoa também, o Chico, pela afinidade que ele tinha com a espiritualidade superior, né? Outra coisa interessante, né? Jesus sempre fez questão de dizer que o Espiritismo sem Jesus não é nada, não seria nada. O Chico, né? Né? Então não dá para até. Se ele dizia, se a doutrina espírita enveredasse para um caminho diferente, ele deixaria de ser espírita e ia tentar ser só cristão. Você tocou num assunto muito importante, Jorge, antes de passar a palavra para o Rodrigo. Muitos espíritas esquecem de Jesus, e aí a gente começa a idolatrar pessoas. E a gente se esquece do Cristo, né? Do advento da verdade, o nosso mestre, melhor amigo. Não, e até alguns espíritas, eles não gostam da oração do Pai Nosso. E a gente vê que quem nos ensinou essa oração foi Jesus. Então está lá nos dois evangelhos que nós vamos procurar, de Mateus e de Lucas, está lá Jesus nos ensinando a orar o Pai Nosso. É verdade. Legal. E foi legal também, é legal você falar isso, porque o último programa aqui, tecnicamente, foi um desastre, né? no meio do programa caiu a energia do no break e tudo mais. E assim, eu saí daqui muito mal. Né? Até comentei com a Lé, me dá aula de inglês também, particulares. E quando você falou agora do Pai Nosso, eu lembrei do que aconteceu depois do programa. Eu não contei pra vocês. Eu saí daqui transtornado, né? Eu tava na estrada voltando. Na estrada, assim, eu tava lá indo pra casa da minha sogra, encontrar meu filho, minha filha. Eu falei, pô, tô saindo num programa espírita. Um trabalho espírita, né? Tem que estar bem, né? E nessa hora toca o meu telefone, celular. Aí tocou o celular, aí eu vi que era um número desconhecido. Aí eu atendi. Eu nunca atendo um número desconhecido. Uhum. Aí era uma senhorinha, ela se identificou como Cidinha. Aí ela falou, olha, eu encontrei seu número aqui, aleatoriamente liguei pro seu número. Uhum. E aí eu queria saber se eu posso ler um trecho da Bíblia pra você. Aí eu acendi. Por favor, tô precisando. Leia. Aí ela falou, então tá. Ela ficou super feliz, né? Porque geralmente as pessoas não aceitam, né? E ela ficou super feliz e falou, não, vou ler um trecho aqui. Mateus capítulo 6, versículo 8 e 9. Que é o Sermão do Monte, a leitura do quando Jesus ensinou o Pai Nosso. Justamente o Pai Nosso, né? E ela leu o Pai Nosso para mim. Eu falei, aí meu dia mudou completamente, sabe? Aí isso a gente vê como a espiritualidade atua, né? Apesar dela não ser espírita, talvez seja testemunho de Jeová, alguma coisa assim, não importa. A espiritualidade influencia as pessoas. Claro. Ó, liga para esse número aqui que ele está precisando. E foram os apóstolos de Jesus que perguntaram para ele como é que se fazia para entrar em contato com o mundo espiritual. Foi quando Jesus falou, olha, se tranque, faça um balanço daquilo que você fez durante o dia e faça essa oração. Ensinou o Pai Nosso para os seus discípulos, né? E aí eu fiquei, assim, muito agradecido. Bacana. E tem muita gente participando aí, né, Jorge? Deixa eu falar aqui do WhatsApp. Vamos. Né? Então a Gisele, a Gisele, o Rivail entrado, disse que quer participar do sorteio. E eu, Gisele, eu não mandei seu livro, tá bom? Essa semana, sem falta, eu mando, que ela que ganhou o livro a semana passada, né? E ela pediu para mandar o livro Nas Trilhas de André Luiz para ela. Então não é só o Rodrigo que tá falhando. Então, mas o meu só é uma semana. O dele daqui a pouco completa o aniversário. Né? A Valéria, né? A Valéria, bom dia, queridos amigos da Família Vivenciana. Bom dia, Família Vivenciana. Um Natal abençoado para todos os amigos e ouvintes conectados no programa. Quero participar do sorteio, Valéria. O Irami, da Bahia, lá de Salvador. Excelente programa para todos nós vivencianos. O Irami ligou aí também, o Beto falou. Isso. O Beto está aparecendo agora com... Viu? Aí, é interessante aqui que tem o telefone aqui 34, que é da Beatriz Pereira, né? Mas só aparece aqui símbolo X, W, T, T, T, X, tal, W, W, K. Eu acho que a filha dela ou o filho que pegaram que querem participar do sorteio e não sabe escrever ainda. É um código, né? Com certeza. Código de participação. Aí, você falou de mim, a Camila, esposa do Rodrigo, colocou aqui. A Camila não. Foi ele que tirou do carro. Eu falei aqui. Foi ele que tirou a camiseta da Yolanda do carro. Tá jogando a culpa na Camila. Não, você não viu que ele colocou a Camila. Não, eu falei no começo que fui eu mesmo. A Camila escreveu aqui, a Camila não, né? A Mariângela, a mãe dele, também tá mandando um bom programa a todos, boas festas. E o Wilson, bom dia, Jorge e equipe, bom dia a todos os vencianos. Bom programa a todos, queremos participar do sorteio. O Wilson e a Lígia, coloca o nome dos dois, certo? Tá aqui não já. Pode ser igual, igual lá no, na Bandeirantes, que lá na Bandeirantes que nós colocávamos no sorteio, daqui a pouco tinha um pessoal. Lá na Bandeirantes tinha umas 6 pessoas para atender telefone, que era gente pra caramba que ligava. E o sorteio, aí daqui a pouco a pessoa que estava lá estava selecionando. Aí a pessoa ligava, não, eu quero participar. Daqui a pouco ligava, falou, mas você não é o marido de fulano? Falou, não, ele já ligou, você não vai participar. Não, você não é o filho de fulano e tal? Não, você não vai participar, porque você é o filho. Aí depois tive que chamar a atenção, falou, ó, pode ser o filho, se ela ligar no nome do papagaio, do cachorro, pode botar, pode todo ligar. Mundo no sorteio, não tem conversa. A pessoa está ligando. Mas só tem aquela história que a sua esposa ganhou e você não deixou, porque é para não parecer que é marmelada, né? E exatamente, não foi marmelada. Não foi marmelada, mas e ela, e teve o fofoqueiro, Barbosa, que contou para ela. Né? É, né? Que na hora que o sorteio, chegou, aí eu, Dora Reis, eu falei, não é porque era uma panela de. Era uma panela de fazer peixe. Panela lá do Espírito Santo, que a gente tinha de barro, panela de barro. E ela queria barro. Queria muito a panela. Por isso que ela entrou no sorteio. Aí depois eu não dou a rede. Eu falei, de jeito nenhum. Pode tirar esse nome fora e sorteio outra pessoa. Igual... Aí sorteou outra pessoa. Tudo bem. Quem ganhou? A dona Anitta Amaral, né? Dona Anitta que ganhou. Aí a dona Anitta foi sorteada, tudo bem. Barbosa, a primeira vez que encontrou com a Dora, falou, Dora, sabe quem tinha ganhado a panela? Você, o Jorge, que não deixou. Pronto. Ela, nunca mais eu ligo nesse programa de vocês para poder sortear, porque marmelada é isso que vocês fizeram comigo. E foi dormir no sofá naquela noite. Ela falou tanto que a primeira vez que ela encontrou com dona Anitta falou, minha filha, tá aqui a panela para você. Ela ganhou a panela. Deu a panela para ela de presente, a dona Anitta. Ela falou, tá vendo? A panela ela tinha que ser minha mesmo, a dona Anitta deu a panela pra mim. E falar, aproveitar nisso, tem muita gente participando aqui, a gente não vai ler todas as mensagens, né? Mas quem entrou aqui, a Keila Freire, ele entrou aqui, né? Sua irmã participou aqui. Minha irmã. A Keila sempre tá todo domingo aqui participando com a gente. É, o pessoal tá pedindo pra participar do sorteio, tô anotando o nome de todo mundo aqui, depois a gente vai sortear aqui pelo número, né? Tô colocando aqui 1, 2, 3, 4, depois a gente sorteia um número aí pra mas só vamos sortear pra quem tá colocando aqui, eu quero participar do sorteio. Tá? E aí fica até o final do programa pra poder descobrir se ganhou ou não. Né? Eu esqueci aqui também de falar, Rodrigo, que a Claudinha tá ligada no comecinho do programa. Sorteio do quê? De quem entrou agora? Pode ter alguém entrou agora. Não, então, né? O sorteio da camiseta dos 17 anos, que o Rodrigo já colocou aí no WhatsApp do Vivência, essa camiseta que nós estamos vestidos aqui, ó, eu e o Rui aí, uma máscara do Vivência, a caneca de 17 anos do Vivência e o chaveirinho do Vivência, tá bom? Então kit esse é completo. O kit que nós vamos sortear e no final, quem for sorteado aí liga de novo pra gente ou então coloca ali no WhatsApp e coloca o endereço pra gente, tudo direitinho pra gente encaminhar. Legal, um bom presente de Natal esse aí, hein? Legal, né? Legal. Então eu falei aqui que a Claudinha também entrou aqui, ligou. Não, a Claudinha não falou que queria participar do sorteio, não. Tá, vai ter que ligar de novo e falar. Só tô ligando que ela já tirou a fotografia da televisão comigo e com o Rui lá. Né? Legal. E pra dizer que tava ligadinha aqui. Legal. Mas com certeza ela vai dizer que quer participar então já do sorteio também. Então eu não vou ler todas as mensagens aqui. A Antônia Sanches também entrou pedindo para participar. Mas não vou ler todas as mensagens porque senão a gente não vai ter tempo de passar as perguntas. Mas eu vou falar aqui da Rosemary Ribeiro. Manda bom dia, vivencianos. Conheço a Leia há longa data. É um prazer revê-la e acompanhar o que ela tem para nos contar. Oi, sua Rose. Mãe da Emily. Quero participar do sorteio também, já está o nome aqui. Hoje, só para conhecimento de todos, ela saiu do Covid-19 e o marido dela continuava internado, viu? Então a Rosa é grande amiga, Rose Ribeiro, né? Do Zé Antônio. Então o Zé Antônio ainda está internado e a Rose saiu e nós estamos vibrando muito pela Rose. Legal. Quem entrou aqui também foi o nosso irmão Ari Rangel, quem cunhou o termo vivencianos, né? Médio amigo nosso, ele manda bom dia, queridíssimos vivencianos, bom dia, querida Vanderléia. Que bênção ouvir falar sobre o verdadeiro Espírito do Natal, já que tem sempre um apelo comercial muito forte, né? Resgatá-lo é preciso, é verdade, Ari. Realmente a gente precisa resgatar esse sentido verdadeiro no Natal, que é Jesus, né? E o Daniel Rosa, lá de Goiânia, que sempre participa com a gente, deixou uma pergunta, mas o Zé do Espírito Santo fez a pergunta antes. Então eu vou passar aqui. Ele perguntou, as pessoas não confundem o nascimento de Jesus Cristo Mas acho que ele não terminou. Aqui. As pessoas não confundem o nascimento de Jesus Cristo com o Papai Noel, de presentes e esquecendo de Jesus. Né? A gente estava justamente falando sobre isso. Né? Realmente é o objetivo a gente resgatar Jesus, né? Na verdade, tem uma figura muito forte do Papai Noel, né? É um simbolismo muito forte. Mas aí vai muito da busca e do entendimento de cada um do verdadeiro sentido de Natal. Mas Natal sem Papai Noel também não é Natal, né? É porque aquele Papai Noel vermelho foi a Coca-Cola que implantou, né? E você então, tem essa experiência também em outras fronteiras, né? Em terras americanas, né? Muita gente tem, às vezes tem um pouco de ranço, mas a gente tem que lembrar que Chico Xavier foi muito para os Estados Unidos, fundou o Centro Espírita nos Estados Unidos, publicou livro nos Estados Unidos, visando a... foi um dos primeiros, né? O pessoal fala que tem alguns médios aí aqui que vai tá no internacional, mas quem foi o primeiro foi... Ele foi o precursor, foi o precursor da de levar o Espiritismo para os Estados Unidos. Você morou lá, né? E lá é muito forte esse eles chamam, não chamam de Papai Noel, né? Santa Claus, né? Então, mas o que eu acho, assim, que eu fico chamando ela de Keila, né? Dona Leia. Nós somos irmãs, mas são bem diferentes. A Keila é bem dinâmica. O que eu penso assim é o seguinte: o que acontece muito é que a mídia ela fica em cima do Papai Noel e vai deixando meio Jesus de lado. E as crianças vão chegando, e ao invés de nós apresentarmos as crianças para Jesus, a gente fica começando a apresentar a criança para Papai Noel. Então, se a gente for perguntar para qualquer criança o que é o Natal, ela vai falar que é Papai Noel. Quando, na realidade, Papai Noel é um coadjuvante. Ele não é o principal. O aniversariante é Jesus, não é Papai Noel. Então, o que não é para acabar com Papai Noel. Eu sempre falo para todo mundo, Papai Noel existe sim. Né? Ele existe, só que primeiro a gente tem que apresentar Jesus, e Papai Noel é aquele que dá presente pra gente, manda um presente para as crianças, tudo bem. Agora, primeiro tem que ser Jesus, principalmente no povo cristão, e parece que é o povo cristão que é o mais alienado, é o que mais afasta Jesus do Natal. Então, e quando chega na ceia de Natal, nem as crianças sabem o que, que significa também, que tem um monte de coisa para comer, para beber, para tudo isso aí, mais nada. Mas o que, que é aquilo? Outro ponto importante, né, Jorge, é a responsabilidade da família, né, com as crianças, com as nossas crianças, de instituir a fé desde a criança na concepção. Falar de Cristo, falar de Deus para os nossos filhos é uma responsabilidade, uma missão nos atribuída como pai e mãe. Então, eu acredito assim, que a Papai Noel é a versão da alegria do Natal. Mas a essência é Jesus. Só por curiosidade, o único Papai Noel que não é vermelho é no Rio Grande do Sul, pela torcida do Grêmio, que é azul. Azul. E a gente está falando dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem uma coisa muito boa que eu vejo da parte deles. Eles se preocupam muito com a economia local. Né? A microeconomia, né? Então desenvolver a economia local e para que se tenha uma qualidade de vida local, não só centralizada que nem aqui no Brasil. E eles aproveitam tudo para poder desenvolver o lado comercial. E o lado comercial eu vejo que é positivo. Mas eles pegaram o Papai Noel e também desenvolveu isso também em termos de sustentabilidade econômica. Né, no país. Um outro ponto positivo deles... A gente tem que achar o equilíbrio. Isso que às vezes sai o equilíbrio. E para lá é muito mais. E para cá, às vezes, é muito menos. E a gente tem que achar esse equilíbrio de tudo, né? E tem um dia que eles comemoram com bastante oração, que é o dia de ação de graça, que é 25 de novembro, né? Eles fazem o dia de... E ação de graça, onde os perus, coitados, são sacrificados. Em toda a mesa americana tem que ter um peru. Né? Mas o que a gente pode aprender com eles é essa celebração da família, porque eu acho que lá a celebração do Natal é muito família. Todos estão muito juntos, as crianças vivem essa magia de uma forma muito plena. Então, eu acho que a gente tem que resgatar isso aqui também. Então, mas o que eu vejo é o seguinte, embora os Estados Unidos sejam um país essencialmente evangélico, por isso que tem esse lado... econômico, direto, né? Porque a linha do evangélico é a prosperidade. E a prosperidade, sim, fala muito no dinheiro, né? Mas o que você vê muito em filme, nunca fui nos Estados Unidos, né? O que a gente vê demais em filme é, sim, essa reunião da família, mas falar de Jesus que é bom nada. É só eles esperando o presentinho do Papai Noel comer os peru lá de noite, né? Aí todo mundo convida para ficar reunido com a família, tudo, mas você não vê esse lado. E, por exemplo, agora nós estamos perto do Natal, você liga aí nos canais fechados, tem canais que passa filme de Natal, a semana passada passou a semana inteirinha sem parar, maratona, só filme de Natal um atrás do outro. E fala do Espírito de Natal, mas não fala de Jesus. Exatamente, né? Entendeu? E são todos evangélicos, né? Que é evangélico os Estados Unidos. Agora, esse lado econômico é o que impera. Então, é isso que eu acho que não está certo. Sinceramente, eu acho que nós criamos uma geração, estamos criando crianças que estão vendo o lado... esse espírito de Natal, mas muito mais ligado ao financeiro, muito mais ligado ao econômico, então, consequentemente, muito mais ligado ao Papai Noel. Então, você cria gente sem conhecer Jesus. Vai criando pessoas, sim, aí, mas sem eu conhecer acho que Jesus. As coisas mudaram bastante, porque os Estados Unidos vêm também enfrentando algumas crises, né? Então, existem famílias que buscam, sim, de uma forma diferente, porque é indiscutível que a religiosidade do brasileiro é muito diferente. Uhum. Então, cada país, né, vive a realidade de cada um, né? Mas... vamos então, falando em comercial, vamos para os comerciais? Vamos. Só lembrando, a Claudinha falou para colocar você, para colocar ela no sorteio, né, Claudinha? E a Valéria perguntou aqui, Jorge, não vai ser o Rodrigo que vai mandar esse kit para nós, não, né? Eu falei, não, Valéria, pode ficar sossegado. Vai chegar o ano que vem. É o Rui que vai mandar. Né? Ô, você viu que eu tô sem moral, né? Você vai ter que resgatar a sua moral. Nós também precisamos homenagear o Paulinho, que é do Boca Livre. Isso, que do era... Boca Livre não. Roupa Nova. Roupa Nova. E que você é fã do Roupa fã. Nova, eu também sou fã. Exatamente, né? Um grande artista aí, partiu para a pátria espiritual, também vítima aí da Covid, né? E, quer dizer, deixou a marca dele aqui, como todo grupo do Roupa Nova. Com muitas músicas espiritualizadas, né? Muitas músicas que a gente canta no Centro Espírita. Eu canto muitas músicas do Roupa Nova no Centro Espírita. Legal. Vamos, então, a gente tem outras perguntas aqui, mas a gente deixa para depois os comerciais. A música é Jesus, Jesus, do nosso irmãozinho Sérgio Santos, que está no CD dele Sol Interior. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. De novo, se der certo, ouve-se mais de perto as vozes cristalinas dos pastores que ouviram as palavras divinas. Glória a Deus no alto céu e paz na terra. A verdade que não erra, amas, trabalhas, sofres, mas ensinas, não possuis arma alguma, entretanto dominas com a força do bem que a tua vida encerra. Conquistadores passam nos milênios, carrascos sob a máscara de gênios. Ficas, porém, conosco em nosso amor profundo, a esperança. esperança da paz e a luz do amor no mundo. A esperança da paz e a luz do amor no mundo. Senhor, o teu Natal de novo se descerra. Ouve-se mais de perto as vozes cristalinas dos pastores que ouviram as palavras divinas. Glória a Deus no alto céu e paz na terra. Glória a Deus no alto céu e paz na terra. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida companheira de doutrina, companheira de luta, a nossa irmã Wanderleia Freire, desenvolvendo o tema O Verdadeiro Sentido do Natal. Legal, a gente tem... Você tem pergunta? A gente tem perguntas aqui, tá? Então, só passando aqui para os nossos ouvintes, eu queria deixar as perguntas... Aqui a gente tem perguntas. Só falar que a Keila tá me cobrando aqui uma vela. Há 2 anos que eu não trago para ela de Fátima. Eu já tinha esquecido mesmo dessa vela. Você viu que eu tô sem moral, né? Aquele que é a irmã da Leia. E o pior é que eu trouxe essa vela. Só esqueci de mandar para ela. Então, quem entrou aqui também foi o Daniel Rosa. O Daniel Rosa, ele só... peraí, tá. Pessoal, o Daniel Rosa entrou aqui, a Wanderleia perguntou assim: Leia, qual a mensagem de Jesus ao não encontrar um lugar para nascer, chegando entre a gente de boa vontade, na simplicidade da manjedoura, como sentido do Natal? Deixou um Feliz Natal aqui pra gente. Ai, Feliz Natal para você também. Daniel, eu acho que Jesus, na grande missão que ele, né, que ele abraçou frente à humanidade, ao nosso planeta Terra, ele não ia deixar passar essa oportunidade de já nascer ensinando, né? Mostrando a grande importância, a importante, né, mensagem da humildade. E essa humildade fez com que vários episódios da vida de Cristo fossem marcados por isso. Legal, né? Quem entrou aqui também foi a Dail Siqueira. Ó, oh, meu padrinho. Mandou. Dail é o cunhado do Helder. Dail é meu padrinho, aí é da minha madrinha. Segundo consta, o Dail vai direto pro nosso lar, porque só de ter aguentado o Helder. O Helder, né? É verdade. Ter o Helder como cunhado? É verdade. E ele foi um dos fundadores do Semajore. Legal, a Dail quer. A Dail e a Ieda estão conosco, né? Desde o início lá. A Ieda também está aqui participando, né? Tá mandando a Ieda toda também faz parte da fundação do Semajore. A Ieda é minha intercessora. Toda vez que eu vou enfrentar algum motivo de apreensão, eu falo: madrinha, reza por mim. Quem está participando aqui também é a Sônia Santos, que foi entrevistada no programa Seja Mais Feliz, que é do programa Saúde e Bem-Estar de quinta-feira, né? A Sônia com a Aniette. Ótimo programa, que vai, eles vão entrar de férias agora, mas vão ter programas gravados, né? Inéditos gravados que vão mostrar aqui pra gente. Vai estar aqui no canal do Vivência. A Tânia também participou aqui, mandando bom dia, Feliz Natal a todos. O Ed Moreno também entrou aqui, mandando bom dia, meus nobres amigos e amigas, Rui, Carlinhos, Jorge, Leia, eu acredito em Papai Noel, falou, ó, porque eu sinto mais próximo de Jesus. Feliz Natal a todos. É de uma figuraça, né? Antes da gente passar aqui, o Paulo e a Leia também entraram aqui, participaram, meu Tom Baruel, disse que a Paula e a Leia disse que é sua fã, são fã de... eu que sou fã deles, são maravilhosos. e a Claudinha Ribeiro aqui participando também. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, Leia. Uma coisa que ninguém sabe, já sabe que eu vou perguntar, né? Qual foi o papel lá? Você conheceu então o Roberto Carlos? Ah, então, ixi, essa é uma história comprida. Eu acho que isso tem a ver com o nascimento da nossa casinha, né? A comunidade Maria João de Deus. E numa das nossas viagens, que foram milhares, a gente fez muitas viagens para Uberaba, muitas. Como diz o Rui, o meu pai, ele se encantou, né? Porque ele sempre buscava um espiritismo diferente, onde ele pudesse atuar mais voltado à caridade. Meu pai sempre foi assim, ele me ensinou. E tudo que eu sei com relação à acolhida, eu acho que eu aprendi do Vanderlei Freire, meu pai. É o Mendonça que muitas vezes veio falar comigo, fala, Rui, nós precisamos fazer um espiritismo como o de Uberaba, simples, humilde. O seu Mendonça foi um grande companheiro, um grande parceiro nosso. Mas, encurtando a história, né, nós queríamos muito fundar uma instituição, um centro aqui em São José, nos moldes de Uberaba, né, onde houvesse essa partilha de estudo e caridade, os dois juntos, caminhando juntos. Porque senão não é doutrina espírita. Onde não houver caridade, né, não há amor, onde não há amor, não há Jesus. E numa dessas nossas viagens, conversando lá, milhares de pessoas aguardando para cumprimentar o Chico, nós conhecemos o Vanucci, que era empresário do Roberto Carlos. E conversando com ele, o Jerônimo estava lá também, já tinha contato com o Vanucci, e nós falamos do nosso desejo de estar fundando, né, a nossa instituição aqui em São José. E só para encurtar, o Vanucci falou assim, eu vou conversar com o Roberto. E tá, ficou por isso mesmo. E o meu pai... Só uma coisa, você estava conversando com o Chico, né? E você perguntou pro... Você estava falando pro Chico que abriu uma instituição. Na verdade, foi meu pai. Estávamos juntos lá. É. Ele que gostaria de abrir com o nome da Maria João de Deus já, é isso? Isso. E meu pai, quando chegou para cumprimentar o Chico, ele falou que ele gostaria muito de abrir uma instituição. E o Chico respondeu para ele assim, meu filho, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não tenha medo. Né? E nesse momento, e nós não tínhamos nada, né? Nós não tínhamos nada. E nesse momento o Vanucci escutou. Então, o Vanucci estava na fila também. Nem é de Uberaba, né? Ele era de Uberaba, né? Quer dizer, o Vanucci era muito querido, né? Ele era uma pessoa muito bondosa, muito generosa. É. E, bom, e é uma história muito comprida para contar os detalhes, Rodrigo, mas os finalmente é que depois nós recebemos uma ligação do Vanucci dizendo que o Roberto iria patrocinar o meu primeiro livro, que foi O Meu Pequeno Sol. Nós não tínhamos condições de editar o livro porque era muito caro. Procuramos algumas editoras espíritas, mas nós tínhamos que partilhar, né? Claro, com certeza, o nosso lucro. E nós não tínhamos como, porque nós precisávamos do dinheiro para levantar a nossa instituição. Eu sei que daí o Roberto publicou, nos ajudou a publicar o primeiro livro. Eu comecei a viajar o Brasil inteiro fazendo palestras. E assim foi até esgotar o nosso terceiro livro. E a nossa comunidade foi... Não, e você tudo tá deixando, se você está deixando de falar que os bancos... Mas que tem muita história. Os bancos, eu acho, foram... que cada capítulo da Comunidade Maria João de Deus, o próprio nome, como foi feito o nome, os bancos, a Casa da Sopa, tudo tem uma história e é muito... Muito programa para contar todas as histórias, né? Mas o mais importante, Rui, o mais importante é a gente celebrar o nascimento da comunidade Maria João de Deus como um espiritismo de caridade aqui em São José dos Campos. Legal, né? E eu lembro quando vocês... Aqui, porque tem pergunta aqui também, né? Rui, a Derli, nossa amiga Derli, entrou aqui. Bom dia, querida equipe do Vivência Espírita. Bom dia, Vanderleia. Senhor Rui, também sou joseense, a coisa que está falando, a Deli, né? Que delícia ouvir a Vanderleia. Isso aí está aparecendo quando nós estávamos lá na outra rádio, lá na Bandeirante, que a gente falava, a audiência está pouca porque está todo mundo dormindo. Daqui a pouco, chovia de ligação. E todo mundo fala, não estão dormindo, não estamos ouvindo o programa. Aí ela está perguntando aqui, muitas pessoas ainda precisam de datas específicas para externar seu amor por Jesus, pela mãe, pelo pai, etc. Se não tivéssemos Natal, Jesus seria lembrado? Esse é um questionamento aqui dela. O que você acha, né? Esse é um questionamento muito importante, né? Porque a gente se esquece de Jesus no próprio Natal, o que diria dos outros 365 dias? Uhum. Né? Então, que seja bem-vindo essa data celebrativa, assim como Dia das Mães, Dia dos Pais, mas que nós, né, cristãos, de última hora, como somos chamados, ou católicos, crentes, seja qual for a religião, que nós possamos despertar para essa, necessidade nossa de ter Jesus caminhando conosco e para essa grande graça de saber que Ele está conosco. Rui, você já imaginou? Que alegria! É, a Valéria também fez uma pergunta aqui, mas acho que a Valéria está pensando que a Vandeléia é de Uberaba. A Vandeléia é daqui de São José. Ah, mesmo, eu queria, viu? Ser, mas, mas eu ela sou pergunta, daqui, nasci aqui. O Natal em Uberaba sempre foi muito especial para as famílias assistidas. Gostaria que a Vandeléia nos contasse como será o Natal nas casas amigas nossas, né? Principalmente o querido Juninho, que organiza sempre um Natal especial. Juninho é aquele que esteve conosco aqui no programa, né? O Juninho que tinha farmácia e tal. Mas no começo, Valéria, nós falamos aqui que a Vandeléia mesmo deixou hoje de ir hoje em um evento que é feito lá pela comunidade Maria João de Deus para vir aqui no programa. Então, eles estão integrados nesse auxílio aí as pessoas no Natal e sempre, né, Vandeléia? Dá tempo de contar rapidinho aqui o que aconteceu? Eu tô assim muito agradecida. A palavra de hoje é gratidão, na verdade, Carlinhos, Jorge, Rodrigo, Beto e Rui, porque nós estamos fazendo esse trabalho desde sempre, né? Porque essa é a nossa verdadeira alegria de compartilhar, de acolher os menos favorecidos. E ontem foi a distribuição da comunidade Maria João de Deus. Hoje está sendo uma distribuição diferente, que tem uma equipe, mas nós estamos juntos com essa equipe também, trabalhamos bastante. Queria contar que, graças à minha profissão, eu estou fazendo parte de um grupo, toda segunda-feira, que tem pessoas do mundo inteiro, é um grupo que visa o bem-estar da humanidade. E eu tive que fazer uma apresentação sobre o Brasil, o meu trabalho aqui, e eu apresentei essa distribuição que a gente faz todo mês, na verdade todo sábado, e mais especificamente no Natal. Eles ficaram muito tocados, muito tocados. E eu recebi muitas doações do Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Alemanha, de vários países. E isso nos proporcionou ajudar muito mais famílias, muito mais crianças, muito mais idosos. E eu estou muito, muito agradecida, porque eu me lembro que o meu pai dizia, né? Não tenha vergonha de pedir, porque você está dando oportunidade para o próximo de também ajudar, porque às vezes ele não sabe como ajudar. Então, a resposta sempre vai ser duas, né? Sim ou não? A resposta sempre é isso que ele dizia. O máximo que pode acontecer é um não. É. Mas se você... Já tem 50%. É, já tem 50%. Então, assim, eu não pedi, eu apenas apresentei e os corações foram tocados. E é isso, eu acho que é isso, é a partilha da presença de Cristo na nossa vida. O que eu partilhei com eles foi exatamente isso, né? O amor de Jesus. E esse ano é um ano especial, né? Porque a pandemia está aí, tem muita carência, muita gente em casa, por exemplo. Eu moro numa casa térrea, o dia inteiro tem gente pedindo comida, pedindo dinheiro, pedindo uma série de coisas. E a gente vê que a situação está ruim mesmo. Né? A Leia já ajudou também a gente lá na casa da Marcela, né? Que a gente faz esse trabalho todo mês lá na casa da Marcela, entregando as cestas básicas. E hoje é o dia, lá na casa da Marcela também, das 14 às 17 horas, será a entrega das cestas. São 70 cestas, né, que são entregues, mais ou menos, né? Às vezes tem um pouquinho mais, às vezes tem um pouquinho menos, mas a média é 70 cestas mensais. E nesse ano, nesse mês, né, de dezembro, é catalogado também essas pessoas que recebem as cestas, quem são as crianças que ela tem. Então, é um pouco mais de criança que cada uma vai receber também hoje um kit. As crianças não vão, por causa da pandemia. A gente sempre faz uma festinha para as crianças, mas hoje não vai ter. Então, as mães e os pais que forem buscar a cesta já vão levar o kit das crianças dela, que é uma roupinha, né? Um brinquedo e um sapato também que leva para as crianças. Então, esse trabalho é hoje na casa da Marcela. A gente fica muito feliz por isso também. E a Fraternidade Paulo de Tarso também irá fazer sua distribuição de cestas, mas eu não sei qual a data. Se a Marta estiver nos ouvindo, diz para a gente também. A Marta está fazendo um excelente trabalho também na parte de caridade na Fraternidade de Paulo de Tarso. Está de parabéns. E também, aproveitando, já que está nesse tema, comentando de Uberaba, o Claudio Yudi lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, né? Lá do trabalho do Bacelli, tá comentando e mandando bom dia, vivenciando. Todo domingo eles estão assistindo, eles põem lá no Lar para assistir o programa. Então, quero mandar um abraço pro pessoal, pros trabalhadores aí também do Lar Espírita Pedro e Paulo, e ela fala: agradece o auxílio de todos. No domingo passado foram distribuídos mais de 3 mil cestas básicas, 1.500 brinquedos e 100 enxovais, mais de 5 casas espíritas auxiliadas. Uhum. Legal, né? Mesmo com a pandemia foi tudo tranquilo. Isso é Natal, né? Isso é Natal. A Keila entrou aqui também, falou: Jorge, esse é muito legal, ela comentou aqui do Helder. Não, deixa eu falar assim, isso que é para aquele que tá mandando aqui, que tá ligado ainda, segura aí, tá? Jorge, minha irmã ainda não sabe disso, a irmã dela é aquela, quem tá, a irmã dela é a irmã daquela, aquele que tá mandando a mensagem. Jorge, minha irmã ainda não sabe disso, mas poderia agradecer por gentileza ao Fernando Petite e à Rede Simpatia pelas doações dos feijões para a nossa cesta das famílias. Acho importante mostrar o quanto o Fernando é muito solícito, quanto precisamos dele. E o Marcelo é um grande companheiro nosso, que é dono da Rede Simpatia, tá? E a Keila, complementando o que ela falou aqui no YouTube, ela falou assim: irmã, lembra quando o Eldinho, não é? O Helder, que trabalhou com a gente aqui há tanto tempo, desde o início, né, no telefone, ela falou assim: lembra quando o Eldinho queria se vestir de Papai Noel para entregar presentes das famílias e crianças? E meu pai... E o pai dizia que ele só daria para ser uma das renas por causa do nariz vermelho. É verdade, meu pai sempre foi muito brincalhão, né? E meu pai e o Helder eram hilários, os dois juntos. E só comentar um pouquinho do Helder, porque é uma saudade grande, eu acredito que ele com certeza está aqui conosco partilhando dessa alegria, né? Mas o Helder foi meu grande amigo, um companheiro muito presente. No começo de tudo, ele estava lá, né? Assim como o Adail, a Ieda e tantos outros. E nós... Tinha uma comunidade carente muito grande, que era ali perto da comunidade Maria João de Deus. Ali era uma favela, ali era embaixo, uma favela, né? E nós começamos um trabalho com a Mocidade Espírita Paulo de Tarso, e a gente assim: Eldinho, o que nós vamos fazer? Então vamos descer lá e vamos rezar na casa das pessoas. E foi eu, o Helder, a Tereza e mais alguns amigos, e assim começamos. Começou daí. E o Helder sempre presente, né, com aquela alegria natural dele. Mas... O Helder esteve junto conosco. Você falou, é uma realidade. Ele sempre presente. Em tudo ele estava presente. Tudo ele estava presente. Com a gente, todas as vezes que a gente foi para o Uberaba, ele estava presente. Quando a gente saía, ia na casa da Marcela, ele estava presente. Ele era trabalhador da casa da Marcela também. Uhum. Né? O Helder é assim. É uma pessoa que... ele é pau para toda obra, gente. O Helder não tinha... Às vezes a gente falava assim até, né? Eu perguntava para o Helder: Helder, por que você não casou? Por que você não quis casar? Aí ele falava: Jorge, eu já fiquei solteiro até agora. Faço o que eu quero da minha vida. Vou pra onde eu quero. Tudo quanto é lugar que vocês me chamam, eu posso ir. Tudo quanto é coisa, eu posso fazer. Você acha que eu vou arrumar encrenca pro meu lado aqui ainda? Nessa altura do campeonato? Quer dizer, porque ele era livre. Ele nasceu pra ser livre. Ele nasceu pra ser do jeito que ele era. Quer dizer, uma pessoa que servia o tempo todo. Quando a gente fala em servir, né? A gente pode lembrar do Helder. Sim, o Helder servia em todas as frentes que a gente pode imaginar. Uhum. Então, nós não chamamos ele para vir para Vivência Espírita. Ele que veio. Uhum. Nós não convidamos ele, como nós convidamos você, como convidamos o cara. Não, o Helder não foi convidado. O Helder veio. Ele chegou: Não, eu vim ajudar vocês, e acabou. Sentou e começou a ajudar. Coração prestativo, solidário. O Paulo de Tarso também era assim. Perguntava ao Paulo de Tarso por que, que ele não casou e não casar. Uhum. Ele falou: não, se eu tiver uma família, eu tenho que dividir meu amor com a família e com Jesus. Então, eu não quero casar porque eu quero ter meu amor só com Jesus. Uhum. Bacana, né? Muito bonita essa colocação de Paulo de Tarso. Vamos fazer um intervalo? Eu queria só lembrar uma coisa rapidinho. Que tem a ver com o tema, tem a ver com o nosso Chico e tem a ver com o Natal, né? E tem um livro do Baccelli que eu gosto demais, que ele fala de uma forma muito próxima, né? Porque o Baccelli tem todos os testemunhos possíveis de Chico Xavier. O livro até trouxe escrito aqui, porque eu esqueço, é Mediunidade e Coração. É um livro que vale muito a pena absorver cada linha. E nesse livro o Baccelli conta uma coisa que... Eu não testemunhei, mas eu sabia disso, porque a Antúzia me dizia que o Chico, na véspera de Natal, na noite de Natal, ele saía no anonimato, né? E visitava lares, e para levar alegria ou levar o pouco que ele podia compartilhar, ele passava assim a noite de Natal. E era uma coisa muito mágica para as famílias que recebiam a visita de Chico Xavier. Então, talvez seja isso o espírito de Natal, né? É, não visitar, entrar nos lares presencialmente, mas ser uma presença um pouco mais abençoada na vida das pessoas que convivem conosco. Começando da nossa família, amigos, vizinhos, que a gente tenha um sorriso de compreensão diferente, um olhar de amor diferente, uma acolhida diferente, né? Que Jesus possa estar nas nossas atitudes nesse Natal. Ah, oh, meu Deus, eu só estou chamando você de quê? Leia, e se ele fosse casado também, talvez não conseguisse fazer essas coisas, né? É verdade. Então, vamos mandar um beijo. Vamos mandar um beijo para as nossas esposas que estão escutando a gente lá. Mandar um beijo para a Camila. Para o meu marido. Não, então. Aí o que, que acontece? Porque a gente está falando dentro da lógica, né? Dentro do normal. Se ele fosse, se o Chico Xavier tivesse casado, ele tinha que se dedicar à família dele, que ele também falava isso, né? Sim. A opção dele de ser solteiro foi exatamente que ele conseguia servir muito mais à comunidade. Sim. Porque foi a opção dele não ter filhos também. A opção dele de não ter filhos, ele falava que os filhos deles, os únicos filhos deles eram os livros. Então, podia fazer isso. Agora, quando a gente fala assim que Chico Xavier visitava na noite de Natal as casas mais simples, né? Ia nas periferias de Uberaba. E a gente fica pensando que, nossa, mas também o Chico Xavier, se chegasse até na minha casa, eu queria que ele entrasse com a cara. Mas a gente tem que lembrar que começou. Jorge, deixa eu aproveitar esse gancho aí, porque nós, seres humanos, nós somos muito justificativos, né? Então a gente tende a falar assim, então, tá vendo? Eu não faço isso porque eu sou casada, eu tenho muitas responsabilidades, tarará. Isso não é justificativo. Porque o casamento e a família é uma missão muito importante, uma missão muito grande. E dentro do casamento, dentro da nossa família, tem N coisas que nós podemos fazer. E com relação à nossa amplitude familiar, né, que são as pessoas que convivem conosco dentro de uma instituição religiosa, nossa família, pessoas que convivem conosco dentro do nosso ambiente de trabalho, vizinhos, pessoas que a gente depara na rua, são todas pessoas enviadas, né, que precisam da nossa melhor parcela. Então, não é desculpa que nós estamos aqui numa família. Não, é de jeito nenhum, não pode ser desculpa. E... agora, é muito legal quando a gente consegue ter uma família, graças a Deus eu tenho, que se integra, né? Uma família que consegue gostar ou acompanhar, né? Aquele trabalho que a gente desenvolve. Isso é muito legal. Agora, a gente vê muita encrenca, a gente vê muito conflito, a gente vê muita confusão, a gente vê muita gente desistindo, né? As mulheres são as que sofrem mais, às vezes, porque por imposição dos maridos, às vezes elas deixam de fazer aquilo, e a família sagrada também. Tem um outro lado também, que é rapidinho, oh, meu Deus do céu, tanta coisa para contar. Um outro lado também, conversando uma vez com a Antuza. Gente, a Antuza é a minha mãe. Ia perguntar para você isso, se tem alguma coisa especial de Antuza no Natal. Minha mãe espiritual, mas é um ser humano assim, de uma simplicidade sem tamanho, uma sabedoria também, sem palavras para contar. E conversando com ela uma vez, a gente recebia caravanas na casa dela, né? Eu me lembro que a Anice ficava sempre muito preocupada, porque a Antuza era surda e muda, mas ela balbuciava. E as pessoas não entendiam o que ela dizia e interpretava tudo errado, né? Então, teve uma caravana que um casal chegou, sentou e conversou com a Antuza de perto. E ela foi contando as dificuldades que ela passava com o marido que estava ali do lado dela. Então, ela dizia, eu não faço isso por causa dele, eu não vou isso por causa dele. E a Antuza ouvindo. E assim, ela tentou passar a mensagem para essa senhora que a missão dela era o marido dela, que eles estavam juntos por um motivo muito grande, né? Então, muitas vezes a gente enfrenta essas dificuldades, né, familiares, mas não é caso de desanimar, nem de se revoltar, mas sim de encarar como uma missão nobre também. Uma grande missão, de estar trazendo essa pessoa para caminhar junto conosco com Cristo. E se não conseguimos nessa vida, né, Rui? Jorge, quem sabe na próxima. E outra coisa também, Lé. A principal missão de quase todos nós, é a família. Se você conseguir administrar a família, você já está vencendo. É, né? A nossa igreja doméstica, né? Agora, por quê? Porque tem gente que quer se dedicar totalmente fora a tudo E a família mesmo, a pessoa não consegue se dedicar. Então, eu ia complementar o que a Antuza disse, que ela fazia assim com a mãozinha dela, né? Ó, em forma de oração, e punha a mão no coração, dizendo que a nossa família é o nosso coração e o nosso templo de oração. Né? Jorge, a Wanderleia, ela é testemunha, e foi ela a tradutora, quando nós estivemos lá em Uberaba, na casa da Antuza, né? E o que a Antuza me falou, Wanderleia? Você lembra? Lembro, sim. É, na verdade, assim, não é tradutora, mas a Antuza é o espírito eu não entendia que nada talvez que, Antuza... que caminha comigo e que é minha protetora, porque a Antuza é de uma evolução sem palavras. E eu tive a graça, né, por necessidades, porque na minha pequenez eu precisava de alguém que me alimentasse. Então eu ficava lá com a Antuza, todo mês eu ia para casa dela e ficava lá alguns dias com ela. E eu ficava sempre junto, recebendo as pessoas, e o Rui esteve lá com a Yolanda, não sei se a Yolanda lembra disso, nossa querida amiga Yolanda. E a Antuza disse para o Rui que ele tinha um longo caminho pela frente e muita coisa a fazer. Já está com 80 anos. Já está com 80 anos. Põe longo se fez isso. Alguma coisa, não sabe. Mas que tem um longo caminho, ele já percorreu aí. Longo caminho, já percorreu. Falou que ia aposentar, já voltou a trabalhar de novo. Né? Então, o pessoal que tá aí com não sei quantos anos, né? Falar não, isso, o Rui tá aí, 80 anos, vai voltar a trabalhar o ano que vem. O Centro Espírita Amor e Caridade lá de profissionalmente Santana, falando, né? Centro Espírita Amor e Caridade de Santana fez segunda-feira agora, essa semana, 88. Dia 18. 88 anos. Rui foi fundador lá. Eu não sei onde é que tá esses 80 anos. Porque se o Centro Espírita tem 88, ele já foi fundado. Não, eu tô falando aqui na realidade. O Amor e Caridade tem 80 anos. Eu tava lá e a Zélia, que era presidente, falando, homenageando. Queria homenagear seu Rui, que foi fundador. Eu falei, não, vamos fazer as contas. Peraí, o Centro Espírita tem 88 anos. O Rui foi fundador? Ela falou, foi. Aí eu falei, Rui, que conta é essa? Para você ter sido fundador, você tinha que estar pelo menos com uns 20 anos. Se mesmo fosse da mocidade. Então você já tá com 108. Conta a verdade. Ela falou, não, é porque foi inaugurado, foi feito uma outra inauguração. Ele enrolou e. Deixa eu complementar uma coisa importante, seu Rui, antes de eu falar alguma coisa, que a palavra que a Antuza mais dizia, embora ela fosse surda e muda, era trabalhar. Isso ela aprendeu a balbuciar com os espíritos, né? Então, para todo mundo, a mensagem importante dela era trabalhar, temos que trabalhar. Então, ela fazia assim com a mãozinha, dizendo assim, gente, o tempo urge, né? Sim. Vamos nos mexer, já que nós temos a graça dessa verdade, então precisamos... acolher. E só para complementar, viu, Wanderleia? Então, para dizer, o Jorge fala tudo isso daí, e eu costumo dizer que na Santa Ceia eu era um dos garçons lá da Santa Ceia. Gente, mais uma coisa para encerrar essa coisa da Antuza, porque assim é muita coisa para falar dela. Vamos mas, pro momento, Gilmar. Conversando com o Emílio, a gente sempre fala: não tem como falar da Antuza sem falar da Nice, que era irmã de Antuza Martins, que viveu no anonimato da Antuza, mas era um espírito de uma sabedoria, uma acolhida sem tamanho. Eu chegava lá às 5 horas da manhã, ela já estava me esperando lá, com a caminha feita. É uma grande bênção ter partilhado minha vida com eles. Obrigada. Bacana. Gente. A Yolanda já tá pedindo pra você voltar, já, Léa. É muita coisa pra dizer. A Yolanda já tá falando aqui, ó. A Léa precisa voltar pra contar mais as histórias de Jerônimo Mendonça também. Muitas histórias, muita coisa. Então, eu já tinha avisado a Léa. Falei, Léa, das 10 coisas que você tá pensando em falar, fala 3. Que na verdade são 100, né? Escolhe 2, 3. Vamos para o momento de Gavalli? Rodrigo, eu só quero aproveitar. Vamos fazer um intervalo. Não, tá. Eu só quero aproveitar esse instante aqui para dar um grande abraço no senhor Vicente Coelho, que é sogro do doutor Benedito Figueiredo, porque ele faz uma campanha enorme em São Paulo para levar cestas de Natal lá para o Bacelli. Então, ao senhor doutor, ao senhor Benedito, talvez ao doutor Benedito, que mande um abraço para o seu sogro, que é muito querido da gente. E também o Milton falou que são distribuídos hoje, as cestas, mais 250 presentes para as crianças lá no Paulo de Tarso. Só bênçãos. Rodrigo, vamos colocar uma música de Natal, a música do Grupo Castelão, Luz de Amor? Vamos. Luz de Amor não, é no CD Luz de Amor, é Presente de Deus o nome da música. E aí a gente faz um intervalo e volta com o Momento de Gavalho, tá bom? Música.

e diria para nós, para que nós começássemos então, a partir de hoje, a fazer da nossa vida uma vida mais plena, com mais sentido, que nós possamos ocupar, né, esses minutos preciosos da nossa vida para fazer uma alegria maior para nós, fazendo a alegria do próximo, talvez. Que não tem alegria maior, gente, não tem. Quando você experimenta partilhar da generosidade de Cristo através das nossas atitudes, do nosso olhar, das nossas palavras. Eu me lembro também de uma mensagem muito importante que nós ouvimos lá na Casa da Prece, no Chico Xavier, quando um grupinho de pessoas estavam comentando assim, nós não gostamos muito dessa seriedade da doutrina espírita. E outras vezes também nós ouvimos pessoas dizer assim, eu acho que eu não gostaria de ser espírita, porque o espírita é muito sério, muito, muito carrancudo, muito leva as coisas ao pé da letra. E hoje a gente tem essa mensagem, né, de mudança, de renovação e principalmente de alegria. Né, que nós possamos, Rui, trazer, Jorge, trazer na nossa feição essa alegria de ser essa privilegiada da companhia de Cristo. Então, apesar de todas as dificuldades, como diz a mensagem, né, apesar de todas as dificuldades e de todas as sombras, nós temos a luz maior. O que queremos mais? Então, que nós possamos absorver esse momento para espargir essa luz. E nós fazemos esse programa um programa muito alegre, mas sem fugir da doutrina. Né? Vamos encerrando o momento de Gavalei, Rodrigo. E esse é o programa Vivência Espírita. Eu só queria comentar com a Leia que, como nós somos os trabalhadores da última hora, quando Jesus pede para que nós reiniciemos a nossa jornada espiritual, ele nos deu uma mensagem simples, que nós temos toda a eternidade para isso, mas temos que saber também que o mundo caminha célere para a evolução e nós temos que aproveitar, porque daqui a pouco seremos deixados de lado no caminho, né? Só lembrando aqui, a Fernanda, né, da casa da Marcela, tinha colocado aqui uma mensagem na hora que estava falando de família, né? Ela falou, nessa hora eu vejo o quanto minha família é maravilhosa. Não me impede de nada, estamos sempre unidos para fazer o bem. E quando não fazemos alguma coisa, não é por conta do impedimento familiar, né? A Fernanda, todo mundo sabe, né, que ela tem o Fábio, onde eles vão, os dois estão juntos fazendo trabalho, tanto dentro da casa da Marcela quando vão viajar. Os pais da Fernanda dão maior apoio, né? Quer dizer, dão apoio a pouco. Toda a sustentação que eles tiveram até hoje foi o pai da Fernanda e a mãe da Fernanda oferecendo a própria casa para ser a casa da Marcela primeiro. Hoje é que tem uma casa independente. Então o João e a Doli sempre juntos e fora, sem contar a principal, que é a Marcela, que do plano espiritual dá toda a sustentação para ela. Quer dizer, a família se mantém unida fazendo esse grande trabalho. Que eu penso assim, Leia, um trabalho de psicografia, onde a pessoa é envolvida por um grande número de pessoas o tempo todo, né? Se a pessoa bobear, ela cai, porque é muita gente tentando idolatrar, é muita gente tentando falar que a pessoa é fora de série, é muita gente tentando falar que a pessoa é muito mais até do que ela é. E para a pessoa conseguir se manter, ela tem que ter uma estrutura familiar muito boa, senão ela acaba se perdendo. Mas, Jorge, eu sou espírita, meu filho que faleceu, que desencarnou, era espírita, eu tenho meu filho, mas ela é católica, minha mulher é católica, e nós vivemos em boa harmonia religiosa. Então, mas o que nós estamos falando não tem nada a ver com isso. Não, né? não, sim, estou dizendo, mas eu só estou dizendo. A pessoa pode ser católica, pode ser evangélica, sim, mas sim. O importante é o respeito mútuo. Ah, né? Não resta dúvida. Isso é importante. É. Ela, porque ela você vai conhecer gente que é totalmente de outra religião, por exemplo, e dá o maior apoio, um dá o maior apoio para o outro. Meu marido não comunga da minha religião, mas ele está lá carregando as caixas para o caminhão para serem distribuídas, é isso. Não, o que nos une é a caridade, né? Inclusive, minha esposa uma vez foi convidada para fazer uma novena na casa de um amigo nosso, vizinho. Chegou lá, a mulher começou a criticar o espiritismo. Minha mulher falou, olha, eu vou me retirar, porque eu sou casada com espírita e tudo isso que você está falando, meu marido espírita não faz nada disso. boa noite e foi embora. E não é espírita. É? E não é espírita, católica. É católica. E sempre está nos eventos espíritas, ela frequenta também. Sim. E quando tem um evento, por exemplo, tem uma amiga, a melhor amiga da Camila, que é dos vicentinos, sempre tem os eventos, ela convida, a gente vai. Uhum. Né? Também, e vice-versa, eu acho que isso que é importante. Não quer dizer que você vai num evento, que é a caridade, justamente Deus dos vicentinos é um também, uhum. que é, nos une. Tem uhum. a pergunta do Aécio, né? E outra coisa, né, o Leia? Jesus Cristo, quando ele passou por aqui, pela Terra encarnado, ele não trouxe religião nenhuma para ninguém. Ele simplesmente trouxe um exemplo de amor e de caridade, mais nada. Não trouxe ele religião para né? ninguém. Eu não vim trazer a divisão. Uhum. Sim. É. Então, não, quando a gente ele fala... veio trazer uma religião, é. Sim. A religião do amor. É. Sim, amor é. E caridade. Quando a gente fala em servir, é religioso. É. E se a família não for unida, você não consegue servir. Não. Isso é fato, não tem jeito a gente discutir. Se você. É, uma, por isso que eu falo que as mulheres são as que sofrem mais. Porque são as que são mais requisitadas, por exemplo, no lar. Uhum. Né? Se ela não dá toda a sustentação para a família dela lá no lar, ela vai ser criticada o tempo todo. Não tenha dúvida. O homem ainda consegue disfarçar, mas a mulher não consegue se ela não tiver harmonia no lar. Ela não conseguir, ela não vai conseguir servir. Então esquece da religião. Pode ser o que for. Né? Ela não consegue servir para o bem, ela não consegue servir a Jesus, não consegue servir o cristianismo, se ela não tiver harmonia. Ela Sim. pode até fazer, mas ela vai acabar, ou ela ou ele, eles vão acabar pendendo para um lado e o outro deixando para lá. Tem uma pergunta do Aécio aqui, para a Leia. É, faz tempo que ele mandou essa pergunta aqui. Ele perguntou o que esperar do futuro dos filhos quanto à educação precária religiosa de muitos... É, perdão. Precária religiosa de muitos pais quanto ao verdadeiro aniversariante do Natal. Mais caos e mais violências nos lares? É, isso é preocupante, mas essa talvez seja a missão, né, dos espíritas, dos religiosos, de perseverar para que a educação familiar de base seja uma constante. Então, nós somos muito responsáveis pelos nossos filhos. E essa é uma pergunta que Jesus vai nos dizer, né? E aí, Leia, o que você fez daqueles que eu te enviei? Começar dos nossos filhos. É verdade. É verdade. Vamos pro... Rodrigo, vamos fazer o sorteio. Acabou as ligações pro sorteio? Vamos... É, tem bastante gente participando aqui, mas a gente já vai sortear, então. É, vamos fazer o sorteio? Só soltar a vinheta aqui antes. Sim. É, soltar a vinhetinha do sorteio e pedir pra Leia... É o contrário. Então, hoje, quem participou, a gente vai fazer um sorteio de um kit, né? É, dos livros... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Sorteio dos kits, dos livros... É, perdão, a gente não vai sortear um livro, a gente vai sortear o kit da camiseta, também da máscara, tem ali o chaveirinho... E a caneca. E a caneca, né? Se puder mostrar aí de novo. É, e quem ganhou... A gente vai pedir para entrar em contato com a gente, né? Ligar aqui no telefone. Quem for, a gente indistintivamente, se é de outra cidade, a gente sorteou, está sorteando, colocou o nome aqui e vai sortear agora, pedir para a Leia. O nome está dentro desse bicho aqui. Como é que é o nome disso aqui mesmo, Rui? É um patinho. Foi o primeiro presente que nós ganhamos aqui na rádio, que era justamente o rapaz que era o porteiro, Moreira, que era o... Moreira. Era que legal. Ele fez essa patinha para a gente. Como é que chama esse negócio mesmo? É origami? Origami? É origami, né? Isso foi feito com ele cartão fez aqui, de loteria. E todos os números estão aqui dentro. Os papéis estão aqui, ó. Tá vendo? Todos que foram sorteados, ó. Estão aí dentro. Todos aqui dentro. Tem mais de 200. Não, se tem mais de que 200, eu não contei. Eu contei até 200 só, certo? Então, estão todos aqui. E a Leia que vai pegar um pra gente. O Rui agora passa pra ela. O Rui passa não, e nós queremos também mostrar para os nossos ouvintes. A beleza atrás da Leia, que é a nossa cidade e que é justamente a Via Dutra que está ali atrás. O céu maravilhoso, né? Levanta o negócio, levanta, por favor. Aí, agora você pega o nome aí de dentro, linda. Tá vendo? Aí, vou pegar um nominho daqui de dentro. Você pega um daí, certo. que a pessoa Santa contemplada rufe receba... Rufe os tambores. Receba esse presente com muita alegria e que os que não foram contemplados também estejam felizes com a nossa contemplada. Na semana que vem tem outro. E na semana que vem tem outro. A gente vai sabe que todo o domingo. Patinho, ele simboliza parceria? Oi, foi legal. Um presente muito bem dado. Oh, rufem os tambores. Não, você fala. Peraí, deixa ele só rufar os tambores. Rufem os tambores. Peraí, gente. Eu acho que prefiro que vocês leiam. Wilson? Não. Peraí. É melhor eu que escrevi. É, porque né? Você que escreveu. Gente, isso. O nome tá aqui. Tem gente que não escreve, tem gente que faz psicografia. O Rodrigo psicografou. É o Wilson da Lígia. Não é Wilson, não. É Wilson. Wilson. Certo? É o Wilson. É verdade. Nossa, o Wilson é brincadeira. É que você falou Wilson. Ele ganhou o saco de bala aqui do programa da Camila. Ele que foi o premiado. A Fernanda levou as balas lá da casa da Marcela. A Fernanda levou pra mim ontem lá. Tá lá na geladeira. Então não vale. É pra sortear outro aí? Não, eu tô falando. Ele ganhou. O saco tá lá na geladeira. Ele vai passar lá em casa pra buscar. E ela chegou ontem. Ele falou, não, na segunda-feira eu vou buscar. Será Pronto. Que ele tava adiando que ele ia ganhar ele outra ele coisa? Já leva já o próximo né? brinde. Então, isso que ganhou. Então, na segunda-feira ele já vai pegar o kit inteiro e mais as balas que estão lá. Ó. Vai vestir a camiseta, botar a máscara, sair com o chaveiro na mão e a caneca chupando bala e bebendo água. E quem não ganhou, né? A gente lembrar que tem também aqui a nossa lojinha, né? Que é só entrar loja.vivenciaespirita.org para poder adquirir a caneca e outro para ajudar o programa nosso aqui. Tá bom? Então, mas a gente vai sortear nos próximos programas. Todos domingos a gente vai sortear esse kit. É isso, até completar os 17 anos, que é em janeiro, dia 17 de janeiro, né? 18 de janeiro, mas 17 de janeiro que vai ser o programa. Uhum. O último programa antes do aniversário do Vivência. Vamos para os aniversariantes? Vamos. Soltar aqui a vinhetinha. Parabéns para você. Você mereceu renascer. Vamos lá para os aniversariantes. Aqui começando do aniversário do dia 20. No dia 20 é Maria Otília Cunha, Latilinha, lá do Paulo de Tarso. Dia 21 é a Nazira Assad, nossa irmã Nazira. Nazira tá aqui em São José ou tá fora? Parece que foi para Florianópolis. Eu acho que sim. Mas ela tá no WhatsApp, porque eu tô perguntando isso, porque quando teve o lançamento do nosso livro lá, ela falou, Jorge, eu tô morando fora agora. Então, ela respondeu. Dia 22, olha só quem faz aniversário, Forcato. Um grande abraço para o nosso amigo Forcato. E dia 22 também, Everaldo Souza Marinho. Poxa. Aguentar nossa, dois homens desses no aniversário do mesmo dia, brincadeira. Deus carregou esse dia, não foi não? Eu vou mandar esses dois aí num dia só. E ele está firme lá na Bahia. Ele criou o Centro Espírita, mas ainda está fechado porque ele só vai abrir após a vacina, né? Ah, ele é fazendeiro lá na Bahia, em Vanderlei, né? Ele disse que já está perto de 1.000 cabeças. Olha só. É o vizinho dele que tem 1.000 cabeças. Então a cerca dele está bem na divisa do vizinho que tem 1.000 cabeças. 1.000 cabeças, ligado. E ele pretende voltar para São José, viu, Jorge? Já tá rico. Olha outro que nós falamos aqui hoje, dia 23, Adail. Adail faz aniversário dia 23. Olha só. Dia 24, quem faz aniversário é a Simone, lá da casa da Marcela. A nossa ouvinte, Ivoneide de Oliveira, né? Um grande abraço para Ivoneide. Aqui, o Rodrigo colocou aqui que ela completa 72 anos e é ouvinte do programa. Ela que mandou você colocar? Ou você está descobrindo a idade das pessoas? Não, não fui eu que coloquei, não. Ah, aqui. A Ivoneide, muito amiga nossa. É. E também ia muito para Uberaba. Dia 25. O Forcato já falou. Não, ainda não. Não dia chegou. 25, o Ivo da Silva, lá do Paulo de Tarso. E quem faz também é a Lindalva, nossa amiga Lindalva, que é a mãe da Sofia também. Opa! Né? A Lindalva também faz aniversário dia 25. E dia 26, o Gustavo Baruel, filho do nosso irmão Milton Baruel. E o Jorjão, Jorge Fonseca. Opa, Jorjão também faz aniversário. Ele sempre chama os amigos para ir dia 26 lá para comer uma pizza na casa dele, mas esse ano a coisa está meio complicada, né? Então não sei se vai ter a pizza, né, Jorjão? O máximo que pode reunir é seis pessoas, então, né, na casa. Ele sempre fazia uma festa lá no condomínio dele. e botava pizza lá para todo mundo comer, e o pessoal que já sabia ia direto, né, lá. Grande abraço a todos vocês, que a paz do Mestre Jesus, né, alimente todos os seus corações de paz, de equilíbrio, de harmonia. Legal. Rodrigo, vamos encerrando, né? Então, vamos. Eu vou fazer o meu encerramento especial agora, aqui, porque depois a gente passa a palavra para os outros. Tchau. Eu tenho que agradecer por esse ano, né? Eu tenho que agradecer muito, porque eu costumo festejar muito o Natal em casa, né? E eu costumo agradecer muito pelas coisas que aconteceram de bom e de ruim. Eu não gosto de Papai Noel, mas gosto do Natal, gosto do nascimento de Jesus. Porque eu não gosto de Papai Noel, porque eu nunca tive Papai Noel quando era criança, né? Porque era muito pobre. Então, eu agradeço. Meu primeiro presente do Papai Noel, eu já contei, foi uma lata de doce de goiabada. Estava debaixo da minha cama. O Jorge também não gosta do Papai Noel. Não, eu perdi a fé no primeiro Natal. Eu pedi uma bola, quando eu olhei para debaixo da cama, lá, mas também na cidade que a minha mãe ia comprar bola, onde? Lá não tinha nada. O máximo que ela fez foi pedir para o Papai Noel, o máximo que foi. Porque parece que o Papai Noel fez o seguinte, quando era para ir para ver para mim. Ele foi... E ele não deu para comprar as coisas nem no Polo Norte, nem nada. Aí falou, não, vou comprar lá na cidadezinha, lá em Patamuté mesmo, eu compro e levo pro Jorge. Quando chegou lá, a única coisa que ele achou foi uma lata de goiabada. Aí deixou lá, eu falei, fiquei chateado pra caramba com o Papai Noel. Passei uns 3 dias, mas eu comi a lata. Não, eu não gosto de Papai Noel, não gosto de Papai Noel, porque quando era criança, o Papai Noel na minha cidade, ele ia distribuir na véspera de Natal, ele ia distribuir de caminhão, ele ia entregar de casa em casa das pessoas que compravam o presente na loja lá da cidade. Na minha casa, nunca ele apareceu, né? Então é por isso que eu tinha aquela mágoa, eu não gostava do Papai Noel, eu gosto mais é do Natal, porque Natal é renascimento. Rui, então você quer que é daquela história, porque até comer mal vocês comiam, que era pobre demais, né? Comia muito mal. E uma vez parece que o Papai Noel passou lá, e o Papai Noel dá um presente para mim, ele falou, não, criança que não come não ganha presente. Eu gostava muito do Natal, porque minha mãe fazia um franguinho, e meu pai então comprava Guaraná, eu nunca tomava Guaraná, viu, Jorge? Então eu trazia Guaraná no dia de Natal, um Guaraná e um pedaço de queijo mineiro com goiabada. E se demorava para tomar Guaraná, quando tomava aquele gole de Guaraná, saía até pelo nariz, nossa, né, por causa do... Queimava o nariz e tanto gás. Por causa do que não estava acostumado com gás. Né? Não, até hoje, quando eu vou para a minha cidade, eu vou lá tomar esse Guaraná da cidade. Lá. Aquele que queimava o nariz de tanto gás que saía. Mas, olha, tudo isso para a gente é uma alegria. E eu só posso dizer para vocês que eu fico muito feliz em estar festejando mais esse Natal junto com com a minha esposa, com meu filho, com meus netos. Enfim, nós estamos em família. Carlinhos... Obrigado, Rui, Leia, Jorge, Rodrigo, Beto, família Vivenciana, desejamos a todos um Feliz Natal, que a paz de Jesus seja a presença constante, pois o aniversariante não deve ser esquecido, que o Papai Noel na vida daqueles que podem tê-lo, que sejam abençoados aqueles que não têm como o Rui não teve, que seja feita uma oração para que todas as crianças desse mundo tem ainda no Papai Noel o verdadeiro exemplo de um velhinho feliz e alegre que dá aquilo que pode a quem necessita e precisa. Hoje é diferente. Hoje todas as crianças, por mais pobre que seja, ela acaba recebendo alguma coisinha, porque existem essas instituições que acabam levando algo para as crianças. Né? Exato. Então, verdade, né? Dificilmente alguém fica sem presente. Naquela época era muito mais difícil, você andava descalço, não tinha um... lápis, uma caneta, uma borracha para ir para a escola, as coisas eram muito mais complicadas. Roupa. Hoje as coisas são muito mais fáceis. Roupa sempre que a gente ganhava dos outros, e a minha mãe fazia muito remendo. Então, naquela época, as calças eram muito remendadas. Hoje não se faz mais isso. Agora também tem as de marca, né, Rui? Tem as calças de marca. Sal Cisne, né, que ficava ali atrás. Açúcar Cristal. Então, mas eu vivi esse tempo também, Rui, que meu pai comprava um par de sapato, eu usava o pé esquerdo e meu irmão usava o pé direito. Então, Então, mas é normal. Fazia tudo isso faz parte da experiência faz e nós parte estamos do aí, aprendizado, né, né, gente? Estamos aí, alegres e felizes, festejando o Natal. Rodrigo. No final, a música é. A música não. Hoje, ao invés de ser música, nós vamos colocar cartão de Natal, que é uma mensagem do Chico. Tá legal. Bom? Bacana. Não, eu as suas, suas despedidas também, Rodrigo. E agradecer também a todos os ouvintes aqui que participaram. Antônia Sanches, parabenizando pelo aniversário que ela fez dia 18 de dezembro, que ela colocou aqui. E o neto dela, o Cauê. Amanhã, dia 21, então parabenizando ela também. Quem entrou aqui também foi o Paulo Henrique Garzon, né? Falando aqui que tá escutando lá de São Paulo, junto com a mãe, né? Que é filho da Yolanda Garzon, né? O Paulo. Legal, um abraço pra ele. Abração nele. Eu lembro dele quando era menininho, né? Olha agora deve estar um homão. Mandando um abraço pra ele. E a Elba Miranda aqui também, Minha irmã. Elba Miranda é minha irmã. Lá tá de Remanso, na Bahia. Tá escutando aqui. Um Feliz Natal para eles. O Chandler tá aqui também, Chandler lá de Curitiba. Tá em Santa Catarina, Curitiba, né? Tá aqui assistindo, então dá um abraço para todos vocês, a Liane, o Wilson, Giraldi que ganhou, olha, vou buscar na casa do Jorge. Né? Então fique vocês que não ganharam, participe do próximo programa que a gente vai sortear de novo. Esse nós temos certeza que vai ser entregue. A Neide Rodrigues também, lá do Castelã, aqui. E eu queria deixar um Feliz Natal para todos vocês, para minha esposa, para o Francisco, para o Natal, para o Francisco e para o Lucas, que está vindo também. Né? Né? Eu aprendi a valorizar o Papai Noel com a minha esposa, Camila. A importância do Papai Noel como uma figura lúdica para as crianças, a gente não pode esquecer disso. Então, eles, apesar que a gente tem que sempre colocar Jesus em primeiro lugar. Né? Então, essa é a mensagem que eu acho que é a mensagem do dia de hoje. E queria passar a palavra para a Léa, agradecer ela vindo aqui, minha professora de inglês. E que ela possa falar aí as suas últimas considerações e fazer a prece de encerramento para a gente. Uhum. Convido vocês para até o próximo programa, que a gente vai estar aqui com o Mário Vinhas, né? Encerrando o ano com o Mário Vinhas. Né? Então tá aí, Vanderléia, para os microfones, para as suas considerações finais e também para que você faça uma prece de encerramento para a gente. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria muito de ter vindo aqui mesmo. Até perguntei para o Rodrigo, posso ir lá pessoalmente? Porque eu queria sentir a bênção do lugar, né? E partilhar essa graça desse instrumento de comunicação abençoado que vocês criaram aqui. Peço a Jesus que os fortaleça, que os capacite, para que a mensagem de Cristo, da alegria, da fé, da esperança, possa alcançar cada vez mais corações. E eu queria incluir na lista dos aniversariantes o aniversariante divino, né? Que é Jesus. Então, vamos nos recolher. Eu convido a toda a família vivenciana, os nossos amigos aqui. A espiritualidade maior que nos suporta, que nos ajuda, que nos apoia, para que rezem conosco, para que estejam conosco nesse momento de oração, em que nós nos abandonamos em Cristo. E juntos nós vamos dizendo, Senhor Jesus, hoje nós somos apenas gratidão. Gratidão por todos os momentos em que esteve conosco, que caminhou ao nosso lado, por todas as luzes de esperança que o Senhor acendeu em nossa vida. Nós queremos agradecer, Jesus, pela nossa família terrena, pelos nossos amigos. Nós queremos agradecer por todos aqueles que o Senhor envia a nós, em seu nome, Senhor. Queremos agradecer a alegria de poder servir, ainda que seja da forma menor, mas assim agradecer o Senhor Jesus querido por tanto amor. Nós queremos abraçar em oração a todos aqueles que nos escutam, a toda a espiritualidade amiga. Queremos abraçar em oração todas as pessoas enfermas, todos aqueles que precisam da sua presença, Jesus. Que o Senhor se faça presente. Que o Senhor se faça luz. Que o Senhor se faça amor, esperança e paz no coração de cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que o Natal vital renasça em Cristo e por Cristo no coração de cada um. Amém. Que assim seja. Cartão de Natal. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega um minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguescem de fome ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.